Como é que foi ganhar estas eleições? Eu acho que foi um momento único. Nós não estávamos à espera, mas ao mesmo tempo estávamos com a esperança que isso pudesse acontecer e ficámos muito gratificados e muito contentes. E quais é que são os grandes objetivos para este mandato que agora se inicia? Então, os nossos principais objetivos são tornar a escola num lugar mais apelativo, um local essencialmente ao gosto dos alunos, não só do nosso, que estamos a acabar a nossa passagem aqui pela escola, por assim dizendo, mas também para aqueles que já frequentam e que ainda estão por vir. E deixar realmente a nossa marca, a marca da nossa associação, como algo positivo na escola. E quais é que são as vossas maiores preocupações, uma vez que na escola acontecem muitas coisas? Certamente que a Associação dos Estudantes tem que ter um papel importante em certos assuntos. Quais é que são as vossas maiores preocupações? As nossas preocupações prendem-se um bocadinho com a união, o bom ambiente escolar e os problemas que todos nós ouvimos falar a nível social e a nível do mundo e todas as energias. Por exemplo, falando do bullying, vocês certamente vão ter bullying, se muitas situações que acontecem na escola, vão estar atentos. Qual é que vai ser o papel da Associação? A Associação de Estudantes, como é óbvio, tem que fazer alguma coisa em relação a esses casos e acho que seria uma boa ideia, por exemplo, fazer palestras de sensibilização quanto a esses assuntos ou falar alguém com quem possam falar para se sentirem mais à vontade e poderem expor os problemas. Alguém amigo. Portanto, a Associação dos Estudantes vai ser uma porta aberta para quem queira chegar até vocês? Sim. E falando do programa, quem não conhece, alguma coisa, a principal coisa que vão fazer ou de imediato, qual é a vossa... O nosso programa está nas nossas redes sociais, mas não há propriamente assim algo pelo qual queiramos começar. Há algumas mais fáceis e mais acessíveis, há outras que envolvem outras entidades, como por exemplo a Câmara ou a Direção, mas sim, pensamos começar já a trabalhar e começar já a resolver as coisas.